consigo dormir. Preciso de um colo de uma mãe. Mas ela está na guerra, matando a criança e as mulheres. Onde está o amor? Onde está o amor? Aquele amor que ela me ensinou. Mamãe Satanás, mamãe demoníaca, não me ponha pra dormir, suas mãos estão sujas com sangue dos anjos. Onde está?